chama então pronto para decolagem. Antena, Alfa Vitor Juliette. Tô em Salvador, tô em 3295, se aproximando do taxi Delta, pronto. Tô 3895, tá livre ingresso, a linha decola da cabeceira deslocada a 1.200 metros. QNH 1014, o vento de 200 graus com 7.9. Vento autorizado a linha decolar da deslocada aqui da pista 90, tá 3295. Ingresso pela Delta, né, Fiano? Afirmativo. Vento tá 3295. Minha zero cruza nível 100, nordeste de Salvador, chega no centro do Recife, 12685, alterna 12545. 12685 é 2545, obrigado. Milton Oscar está livre de decolagem, o vento é de 200 graus com 8 nós, após a decolagem deverá curvar à esquerda para cruzar o campo sobre a torre de controle. Autorizado. Autorizado, chama o táxi de 4 anos, 0. Controle Salvador, o Caçador 06. Prossiga, Caçador. No regresso, corredor Axé para o farol de Itaboá. Mais 2 minutos para o farol. E... Sente, Caçador 06. Vai prosseguir para o aeroporto? Afirmativo. Torre 1830. 7830, 06, grato. Controle Salvador, um bom dia, Santa Cris 2895, passando 2 mil pés. 2895, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, ascensão nível 340, por onde Dael autorizado. Autorizado por onde Dael, Santa Cris 2895. Subindo 340. A gente mantém a Alfa do Juliette. Torre Salvador, o Caçador 06. Caçador 06, confirmando, vem pro pouso. Afirmativo, base Graé. Ok, tá autorizado o circuito pela direita, reporte cruzando a final da 10, o Caçador 06. Reportará cruzando a final da 10, Caçador 06. Visado, gol 777, aguardando a passagem. 06, vamos pra passa 18. No circuito padrão da 17, vai cruzar sobre a torre de controle do sul para o norte. 7, Caçador 06. Vamos até o Oscar, acione 0170, ok? 0170 já acionado, senhor. Vamos até o Oscar, já está controlando a torre de controle. Ok, a estado é que não apareceu aqui na minha repetidora, ok? Está autorizado o cruzamento. Muito grato, Romeu Bosco. Braga, 3 Foxtrot, prossiga. Vai aonde? O senhor está aguardando apenas o caçador helicóptero que vai cruzar a final da 10. Após ter autorizado sua decolagem, aguarde. 407, 100 a bordo, 3:40, alterna Campinas. Fora do vento da 107, afastado aí, um pouco mais afastado no eixo, aguarde para girar a base, ok? Aprovar a guarda para girar a base, Romeu Bosco. Alfa Vitor Juliette, está livre de decolagem da 17, o vento de 1,80 graus com 6,29. Deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1014. Quando próximo da Delta, chame a torre 1,8 decimal 3. Ou azul 4107. Afirmativo, senhor de Vitaxi, empate Juliette Alfa na Delta 183. Obrigado, boa tarde. Tarde. Voo 977, pronto para a cópia. O Solo, Tom 319, já autorização da Leão. Quer aguardar, comandante? Aguardo. Voo 977, pronto para a cópia. Prossiga, voo 977. Voo 977, está autorizado nível 320 para Porto Seguro, pela aerovia Upper Whisky 50, prevista a saída da aerotransição de NER, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 1-9-35, e seu transponder é o 5-5-1-7, voo 1-7-7-7. Oscar, mais 30 segundos para a sua base. Certo, mais 30 para a base, está na guarda, Romeu Tosca. Que altitude está mantendo, Romeu Tosca? Está mantendo 80 nós, Romeu Tosca. Qual é a altitude? 1000 passos. Ok, está livre sua base e aguardando liberação para o pouso. Livre base, Romeu Tosca. Nossa, Vitor Juliette decolou aos 4-4, chame o controle 1935, bom voo e bom dia. Já tem 5 graus, ela já volta. Até. A Índia à direita, Alfa à direita, depois Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros. Antes de ingressar na Delta, chame torre 1-8, decimal 3. O ajuste é 1014, gol 1777. Gente, livre táxi via Índia à direita, Alfa à direita, na Delta chama 108-30, torre. Confirmado ajuste no 095, 1777. Não, ajuste no 0 no 4. 1014, obrigado. Afirma. O Papa Tango Alfa Vitor Juliette da Colar de Salvador 17. 80 graus com 6 dúzia de nós. Livre, tá caindo metida na 17, o Romeu Tosca. Mas o senhor decola da pista em uso 17 em condições visuais para a curva à esquerda. Manterá a frequência da torre 1-8-13 até ser liberado para o controle em 1-9-35. Seu transponder é o 0120, Bravo X-Ray Foxtrot. Vai de trapo e tomar para manter até atingir o 1500 pés. Companheiro, mas o senhor passa por cima do corredor, né? Só vai passar por cima, senão o senhor vai entrar no corredor. Passa a direita policiado. Paciente, o Alfa Vitor Juliette, é por questão de performance subindo com 300 pés. Vai de trapo e tomar para, se possível, curvar a direita mais afastado do corredor chefe. Vamos tentar ver o que a gente faz aqui. Prova que o seu Foxtrot está livre acionamento, chama para o táxi, 1014 o ajuste. Torre aproximando da Delta, o 4107 da Azul, pronto. 4107 da Azul, está livre, ingresso, a linha decola, cabeceira deslocada 1200 metros, 760 com 6129 ao vento. A linha decola ao 4107. Bom dia, o TAN 3604, informação é Papá, cruzamos 160150. 604, via chegada a mais de 2000 pés, informe localizador, ILS opera sem o glide e a cabeceira está deslocada no 1200 metros. Demo, desce via, pode fazer o GPS para 10? Desce até 2500 então. 2500, fazer pé 10, a porta está estabilizada. TAN 3895, chame o centro, frequência 1288, alterna 3325, TAN 3895. 2283325, TAN 3895, obrigado. Oi, Salvador. Oi, Salvador, agora no 777, próximo da Delta, pronto. Azul 4107, decolou as 47, chame o controle 1935, temos voo, bom dia. 1935, controle azul 4107, muito obrigado, da mesma forma. Voo 777, a linha mantém a 10, deslocada em 1.200 metros. 7, a linha mantém a pistão 10, vamos 777. Alô, que você falou que está livre, táxi, chame para ingresso na 17. Tá 3191 no ponto para cópia. Prossiga. Na decolagem, ascensão nível 360, saída da El, pro de Dael autorizada. Curvando à direita, Dael, azul 4107, subindo ao 360. No Cordial, bom dia. Desce via, chegada Mari para 2000 pés, ajustado no 014. Informe estabilizado no curso do localizador. Adicionalmente, informo que a cabeceira se encontra deslocada no 1200 metros e é para desconsiderar a informação do glide. Meu pé, no 014, está na 80, está no via 77. Atingiu e mantendo o número de 500 pés, o Alfa Victor Juliette. Gente, Alfa Victor Juliette, informa para o Santoré de Farol da Barra. Gente, vamos lá, passando o Traoré de Farol da Barra, Alfa Victor Juliette, grato. Reporte interceptando a final, Romeu ou até Oscar? A livre base reportará interceptando a final, Romeu até Oscar. O Uno 777 decolou 51, chama o controle 1935, tem o voo e uma boa tarde. 1935, obrigado e boa tarde, ó. Controle Salvador, boa tarde, vamos 777, subindo para o nível 320. 777, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, saída da EU no perfil. 77, perfil da El 1777 para o 320. Livre toque é remetido no 7170 grau 089, Romeu teu Oscar. Livre toque, Romeu teu Oscar. Controle de Salvador, bom dia, objeto 6740, passo 200 para o 150 na sua escuta. A 6740 identifique, desça para 4000 pés no 014, na Mare. Para 4000 pés, ajustado no 014, o objeto 6740. Solicita alguma velocidade restrita para a gente ou pode manter? Inicie, qual é o seu indicado no momento? Lutan 3191, pushback acionamento, gate 2. Autorizado. Autorizado, vai reportar para o táxi. Oscar, tocou RMT 854, circuito pela direita, livre curva à direita, chama aí, pronto para girar base. Positivo, livre circuito pela direita da 17, informe pronto para girar base, Romeu teu Oscar. Livre circuito pela direita, pronto, vai chamar pronto para girar base da 17, Romeu teu Oscar, grato. Taxi Fox, livre decolagem no 7, vento no 50 graus, meia dúzia nós. O azul 4107, chame Recife, 1-288-13325. Recife 288 ou 3325, azul 4107, boa tarde, obrigado. Boa tarde, grada. Que ciência, vai pra nova tentativa? Vai regressar pra nova tentativa e chama o senhor assim que tiver separado. Gente, backtrack autorizado, reporte livrando a pistão 7. Vai tentar livrando, bravo, hein? Gol no 777, chame Recife 133. a primária 1288, alterno 3325. Sente, 288-3325, gol 9777. Obrigado, boa tarde. Nada, boa. Para a base da 17, movimento Oscar. Livre de base, chama aqui não, o meu até Oscar. Livre de base, chamará final visual com a aeronave sobre a pista. 3 horas e 50, alterno do Campinas. Cliente 3191, estou autorizado táxi, Índia à direita, Alfa à direita, até a Delta, cabeceira deslocada 1200 metros, o ajuste é 1014, no 0 no 4. Quando próximo da Delta, torre 198, decimal 3, bom voo. Direita Índia, direita Alfa, até a terceira Delta, na terceira Delta, um pouco antes, 1813 a torre, obrigado, bom trabalho. Tá? A ver. Oscar, livre toque aí, metida pista 17, 180 graus, meia dúzia nance. Livre toque, pista 17, Romeu até Oscar. Jet 6740, reduza para 319, desça para 3 mil pés, 10014. Reduzindo a 6740. Controle UTAN 8001, solicita executar o procedimento ordinário para 10.0. 2500, Mapro do Serra Vitor 366, autorizado final do procedimento, como estabilizado 8001. Cliente autorizado 366-2500-8001. Apoio na Serra Vitor 3604. Está 3604, completa a aproximação, chame torre 18, decimal 3. 183, apoio da 3604, boa. Salvador está 3191. 3191, livre ingresso, pista 10, cabeceira deslocada, vento 190 graus, meia dúzia nós, linha decola. Ingresso, cabeceira 10, frente deslocada, linha decola da 10, 3191. Jet 6740, sob vetor, mantenha frente proa, limite ao curso do localizador. Objeto 6740. Sob vetores, mantenha a proa limitada pelo curso do localizador, 6740. Para cruzamento do campo, rodou até Oscar já. Autorizado o cruzamento do campo, mantendo a perna do vento da 17, aguardando instruções para girar a base. Romeu até Oscar. Autorizado o cruzamento, mantenha a perna do vento, Romeu até Oscar. Salvador, bom dia, TAM 3604, passou sem aviso 372, baixado, travado, visual. 3604, continua a aproximação pistão 0, cabeceira deslocada no meio 200 metros, vento 1,60 graus, com meia dúzia nós, ajuste no 0, 1,4, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, TAM 3604. Pista está livre, autorizado pouso 190, vento 160 graus com meia dúzia nós, o TAN 3604. Livre pouso 190, TAN 3604. TAN 3191, decolar 202, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, até volta. Salvador, TAN 3191. TAN 3191, saída da El, sobe para o 360. 360 na da El, pode aprovar da El, da presente? TAN 3191, aprovar da El. Livre da El, obrigado. Chame no ponto de espera, grava que você faz. Oscar, efetue 360 pela direita e reporte interceptar na perna do vento da 17. Interceptará com 360 pela direita, Romeu, Oscar. Sim, autorizado, localizador singular 070 direita, descendo para 12 mil pés, objeto 6740. Chame Torre 1 no 8, decimal 3. Torre 3, o TAN 8001. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 8001, trem baixado travado, uma milha de Serra Vitor 372. Vento 170 graus, 08 nós, ajuste 1014, cabeceira 10 invocada no 1200 metros, aguarde autorização do pouso. Sente aguardando autorização para pouso, 8001, sente dos 1200 metros da pista. 3604, solo ao 05, 121, decimal 9, ao liberar. Ok, está livrando na Golf agora, 219, informa também que na após a zona de toque ali tem uma grande quantidade de pássaros na lateral da pista. Gente, grato pela informação, 3604. Todo vento da 17, é o meu Oscar, senhor. Temos tráfego adicional aí na final da 10. Realize novo 360 e reporte interceptando a perna do vento, Romeu Teosca. Novo 360, informará reinterceptando o Romeu Teosca. 8001, livre pouso no 0, 180 graus, meia dúzia nós, ajuste no 0 no 4, cabeceira deslocada, fique atento a pássaros após a zona de toque. Afirmativo, livre pouso, pista no 0, 8001, centro dos pássaros. Outro localizador, objeto 6740. Completa aproximação e redução, chame torre 1 no 8, decimal 3, objeto 6740. 23, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, objeto 6740, final bastante travado. Objeto 767-40, continua aproximação no zero, aguarde informação de pista livre, o vento é 19.